Então vamos lá. Sobrou alguma pergunta de ontem? Entendi. Tá ligado. Esse aqui não? Se não sobrou pergunta de ontem, então vamos direto ao assunto. Tem que ir aqui, tem que vir aqui. Qual é a diferença? Não, peraí. Falar no microfone mesmo. A diferença entre percepção e intuição. Ah, sim. Sim? Sim, sim. Bom, eu já pergunto qual é a diferença entre percepção e intuição. Bom, aí, em primeiro lugar, depende dos vários vocabulários nacionais, né? Nos Estados Unidos, se usa geralmente intuição no sentido junguiano, que é de uma percepção através do inconsciente, uma coisa meio nebulosa, um pressentimento, uma coisa assim. E usa-se percepção no sentido só do conteúdo subjetivo apreendido. Então, distingue-se entre o objeto e a sua percepção. Essa é a terminologia americana. Eu não uso nada disso. Eu uso intuição no sentido clássico, quer dizer, percepção de algo que está presente. Então, você fala, por exemplo, de uma intuição sensível. Eu estou vendo esta câmera na minha frente, estou vendo vocês. Então, uma intuição sensível, porque vocês estão presentes. Se eu estiver pensando apenas em vocês, eu não tenho a intuição de vocês, tenho apenas a intuição do meu pensamento. Entendeu? Nos dois casos, a intuição, mas num caso está presente o objeto físico, no outro está presente apenas o meu pensamento. Agora, percepção é apenas o elemento físico, fisiológico daquilo. Você tem uma percepção, né? Não tem sentido você falar de uma percepção que não seja sensível. Percepção é perceber algo que está presente, mas fisicamente. Agora, a intuição é um pouco mais amplo o negócio, né? Pelo menos esse é o sentido em que eu uso os termos, mas são termos meio deslizantes, né? Então, agora, se você usa o termo percepção no sentido americano, você está criando um problema que você nunca mais vai poder resolver. Porque para sempre, né, o conteúdo do ato subjetivo, do ato psicológico, vai estar separado do seu objeto. Agora, existe essa separação? É. Por exemplo, eu posso ver uma cadeira sem cadeira? Não posso. Então, são coisas que estão sempre juntas e que, na verdade, são a mesma coisa. Se você introduz uma divisão entre elas, depois como é que você vai colar de novo? Se você distingue, assim, taxativamente, entre o objeto e a sua percepção, né, como é que você vai explicar a relação entre a percepção e o objeto? Mas isso é uma coisa que já se tornou, por assim dizer, clássica no mundo anglo-saxônico, desde o tempo de David Hume, no século XVIII, onde ele diz que quando você vê uma bola de bilhar rolando, ela bate na outra, você vê as bolas de bilhar rolando, mas você não vê uma causando o movimento da outra, você não vê a causa. Então, é evidente que ele aí separou a causa e o efeito, ele não sabe mais como juntá-los. Mas acontece que, na verdade, você examinando as coisas concretamente, causa e efeito são apenas os nomes de duas etapas de um processo único. Não é isso? Agora, se você divide essas duas etapas, dando a cada um nome diferente, fazendo como se fosse uma substância diferente, como é que você vai juntar uma coisa com a outra? Mas você não precisa juntar, porque foi você que separou. Se você estiver consciente de que foi você que, por abstração, separou duas coisas que só existem juntas, você não vai precisar juntar nada, porque elas já estão juntadas. Mas esse erro é muito comum no universo filosófico. É a mania de analisar conceitos sem você ter sempre a presença do objeto concreto na sua frente. Esse é um problema, porque você vê, na faculdade de filosofia não se examinam objetos, não se examinam coisas, só se examinam conceitos e juízos, o tempo todo. E você fica viciado nisso. E você nunca é obrigado a apelar ao próprio objeto. Isso quer dizer que a própria formação filosófica, mesmo nos melhores centros de filosofia, vem com essa deficiência que é causada pelo próprio progresso do ensino da filosofia. Seja, no tempo em que Sócrates se reunia com seus amigos, ou na praça, ou na casa de um deles, eles estavam muito próximos do mundo real, da natureza, eles se referiam a acontecimentos do dia a dia, etc, etc. À medida que o conhecimento vai, o conhecimento filosófico, os debates filosóficos vão se consolidando em instituições, que tem lá o seu regulamento, a sua hierarquia profissional, etc, etc. Bom, a filosofia começa a se constituir mais claramente na sua frente como um objeto, ela é um objeto de estudo, né? E o objeto dela, cadê? Entendeu? Então ela própria se torna objeto de algum modo, o que provoca erros de percepção horríveis, como esse que nós vimos no livro do Cláudio Costa, né? Ele chama a filosofia, ele entende a filosofia como a atividade do grupo de filósofos. Digo, não, mas isso não pode ser a filosofia. Quando eles chegam ali para conversar, estão com a cabeça vazia, a filosofia só aparece a partir da hora que começa a conversa. Nenhum deles pensou no assunto antes, nenhum deles filosofou antes. Quer dizer, se o sujeito não filosofa sozinho, como é que ele vai poder filosofar em grupo? Então, a filosofia seria uma atividade mágica, né, que surge sem causa nenhuma do fato de que 5 pessoas se juntaram para conversar a respeito. Isso é totalmente absurdo. Então, ele está longe do própria substância da atividade filosófica. Ele só está entendendo o intercâmbio filosófico, né? Quando, na verdade, se examinasse direitinho, ele veria que isso que ele está dizendo é impossível. A filosofia não pode surgir como uma atividade social antes de ser uma atividade do indivíduo humano concreto, carne e osso. Não, não dá para fazer uma coisa dessa. Os erros desse tipo são inumeráveis. Né? E vamos dizer que no ambiente universitário, mesmo nas grandes universidades, esses erros são praticamente inevitáveis e praticamente obrigatórios. Porque eles constituem, de certo modo, a consciência de classe do filósofo. A consciência de pertencer a uma comunidade filosófica é dada precisamente por esse tipo de erros. É isso. Então, por exemplo, todas as... aqui no meio anglo-saxônico, eles gostam muito de discutir a questão da existência do mundo exterior. Para eles, isso é uma questão muito séria. Né? Mas se você perguntar, mas quem foi que botou esse mundo no exterior? Quem disse que ele é exterior? Quando que ele lhe esteve exterior? Pergunto eu. Bom, eu estou vendo vocês agora, então eu tenho a percepção da sua presença. Onde está essa presença? Ela está em mim. Ela está em mim porque ela está em você também. Não é isso? Então, o objeto e o sujeito não estão separados de maneira alguma. Se eles estivessem separados, um não teria notícia do outro. Não haveria relação entre eles. Está entendendo? Então, você coloca um muro entre o interior e o exterior, e daí você tem que pensar, agora como é que eu junto? É como Descartes fez também a distinguir entre a coisa pensante e a coisa extensa. Existe um tipo de coisa que tem a propriedade de medir alguma coisa. Ela mede, ela tem um tamanho, um peso, etc. Tem uma outra coisa que consiste em pensar. Né? Eu digo, mas espera aí, mas pensar e ocupar um lugar no espaço não são espécies do mesmo gênero. Não é isso? Então, como é que poderia haver dois tipos de substâncias se elas são distinguidas por critérios que não são comparáveis um com o outro? Por exemplo, eu posso distinguir entre animais e vegetais, né? Porque eles são dois tipos de seres vivos e a maneira deles viver é diferente. Então, a distinção se baseia em algo em que eles têm em comum. Não é isso? Então, são seres vivos e podem ser distintos. Não é isso? E você pode distinguir os minerais porque eles não são seres vivos. Então, a ausência da vida é o critério distintivo. Mas escuta, mas entre o pesar, ocupar o lugar no espaço e o pensar, o que é que tem de comum? Não tem nada. Está entendendo? Então, me lembra assim, uma coisa do texto do Jorge Luiz Borges, que, aliás, até o Michel Foucault citou no começo, né, do livro dele. É um texto que diz assim, os animais se dividem em A, azuis, B, pertencentes ao imperador, 3, voadores, 4, caríssimos. Então, a distinção entre coisa pensante e coexistência é exatamente desse tipo. Ela é apenas uma confusão mental. Agora, depois que você separou essas coisas, e mais ainda, pior ainda, separou por um critério onde não há razão dessa separação, portanto, não há o terreno comum onde a separação surge, depois que você fez isso, como é que você vai juntar uma coisa e outra? A coisa, esse negócio é tão desastroso que daí Descartes ainda começa a dizer que a alma, a parte pensante, está, talvez esteja na glândula pineal. Eu digo, mas espera aí, mas se o pensar não tem extensão e ele é uma coisa completamente diferente, como é que ele pode estar em algum lugar? É assim se criam, vamos dizer, falsos problemas e pegadinhas filosóficas que, às vezes, atravessam séculos, criando uma atividade perfeitamente inútil, que toma energia, toma tempo, às vezes leva as pessoas ao desespero, né? E que, no fundo, vai criar toda uma sintomatologia patológica. Tudo isso provém do fato de que você está examinando conceitos e não coisas. Ora, o conceito está para a coisa como o nome de um alimento está, corresponde ao alimento no cardápio do restaurante. Você não pode comer o cardápio, vá? Então você pode analisar o cardápio quanto queira, não vai sair comida nenhuma dali. Agora, quando você entra na faculdade de filosofia, você já recebe todo um vocabulário filosófico, um conjunto de conceitos, um conjunto de juízos para você examinar. Você não sabe de onde saíram esses conceitos e de onde... E você não tem os objetos dos quais esses conceitos foram extraídos. Então, o exame começa do conceito para dentro. E você sempre imagina que o que você conclui sobre os conceitos vai se aplicar às coisas. Então, este é o problema, por isso que eu acho que quando a pessoa diz, eu vou estudar filosofia, não estudo filosofia. Você estude qualquer outra coisa e depois você faça análise filosófica disso que você estudou. Por exemplo, você aprende a engraxar sapatos e agora você analisa filosoficamente aquilo. Porque a filosofia não é uma disciplina nesse sentido. A filosofia é uma atividade que você faz em cima do conhecimento que você tem. Se não há conhecimento, não há filosofia. Ela é uma reflexão sobre o conhecimento. Mas se não tem o conhecimento, só tem o conhecimento da reflexão. Quer dizer, é a reflexão sobre o conhecimento da reflexão. Onde é que isso vai dar? Não vai dar em parte alguma. Então, precisaria... É por isso que, quando a pessoa fala de ensinar filosofia para a criança, isso é uma monstruosidade. A criança não tem sobre o que filosofar. Ela só vai filosofar sobre palavras. As palavras que ela ouviu o professor dizer. Então, você já vai inocular o mesmo verbalismo filosófico que já mutila as inteligências dos estudantes universitários, já vai começar a mutilar as criancinhas aos 5, 6 anos. Ou seja, para começar a filosofar, você precisa ter um conhecimento, precisa ter uma experiência, não só uma experiência da vida, mas um conhecimento já acumulado. Conhecimento da história, da arte, da religião, de alguma coisa, conhecimento que você obteve da vida. Daí você medita em cima disto. Se não, é como você digerir o que você não comeu, é digestão sem comida, chama-se úlcera. Está entendendo? Quer dizer, de fato, a maior parte do que se chama de filosofia é uma auto-ulceração masoquística. Nesse, por exemplo, você pensar como é que eu posso provar que existe uma causa. E do coitado David Hume ficou observando as bolas de bilhar, uma batendo na outra, ele diz, como é que uma causou? Eu digo, mas não causou nada, é um movimento único, desempenhado por duas bolas. Não houve a bola, veio, parou, bateu na outra, começou. Foi você que dividiu o movimento em dois. Então, como é que você vai explicar, vamos dizer, a junção de uma coisa que nunca esteve separada? Agora, o David Hume tinha o mérito de que ele fazia toda essa análise, mas ele não as levava a sério. Ele falou, não, eu não posso provar que existe causa, mas eu acredito que existe sim. Agora, tem gente que faz essa análise e para de acreditar. Mais ainda, a meditação filosófica, ela funciona quando você ela se dá, quando o diálogo filosófico se dá entre pessoas que estão plenamente presentes. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com plenamente presente? Você tem um indivíduo com todas as suas memórias, com todos os seus sentimentos, com toda a sua história real, e tudo isso está presente. Agora, se o diálogo se dá entre dois papéis sociais, não é um diálogo filosófico. Está entendendo? Se você pegar num congresso de filosofia, o diálogo entre pessoas reais não, entre papéis sociais. É aqui o professor fulano de tal, o outro professor fulano de tal. Né? E eles só podem discutir sobre conceitos e termos que já estão, de algum modo, consolidados no vocabulário da sua profissão. Então, isso não é um diálogo filosófico, isso é uma imitação de segundo grau do que seria um verdadeiro diálogo filosófico, porque o diálogo filosófico subentende o testemunho real das pessoas presentes. Leia os diálogos de Platão e ver que tudo ali é baseado no testemunho das pessoas presentes. Tudo, 100%. Tudo que o Sócrates diz é como se ele estivesse perguntando. Eu vi assim, não foi assim que você viu também? Isso aconteceu comigo e com você, foi diferente? Portanto, é como, vamos dizer, um grupo de psicoterapia se aproxima mais do diálogo filosófico socrático do que um congresso filosófico hoje em dia. Está entendendo? Ou uma discussão de marido e mulher. Se aproxima mais disso, porque são duas pessoas reais, com toda a sua história, com toda a sua presença. Não é isso? E, veja, à medida que eu fui descobrindo isso, eu fui me congratulando por jamais ter me metido no meio universitário. Não é possível você estudar filosofia ali sem você adquirir todos esses vícios. É possível fazer uma escola de filosofia que evite esses problemas? Claro que é possível. Mas tem que ser feito numa base totalmente diferente do que eles têm feito até hoje. Então, em primeiro lugar, não é possível você filosofar sem um voto de sinceridade. Isso não é exigido. Você veja aqui, um professor de filosofia, ele não é obrigado a acreditar em nada que ele está ensinando. Está entendendo? Aquilo tudo pode ser hipotético. Você viu um filósofo no século XIX, Ernest Renan, que dizia, eu não consigo filosofar se eu não tiver certeza de que nada que eu estou falando vai ser levado a sério. Então, ele se permite especular, inventar, etc. É uma atividade lúdica, no fim das contas. Não há um compromisso vital. E aí você sempre é a cena do Franz Rosenzweig na trincheira da Primeira Guerra. E agora, para que me serve a filosofia que eu estudei? Eu acredito naquilo? Não, não acredito. Agora, acredito que tem uma bomba caindo em cima de mim. Então, esse é o tema do Ortega y Gasset, as ideias dos náufragos. Então, o estudo de filosofia nunca poderia ser somente um estudo, mas nós chegamos ao ponto de aberração e de esquecimento da natureza da filosofia, que o professor da USP, o Dr. José Arthur Janotti, disse assim, a filosofia é uma atividade que se faz com textos. Quer dizer, hã? Veja, o diálogo filosófico já não é a filosofia. Ele pode ter uma parte, uma atividade, tem algo a ver com a filosofia, mas se o sujeito não tem filosofia nenhuma, quando começa o diálogo, não vai ter filosofia a partir daí também. Né? Se o diálogo já é um produto de segundo grau, quanto mais não será o escrito, que é o registro parcial do diálogo. Então aí você não está comendo nem o cardápio, você está comendo o garçom. Em geral, pode ser o garçom que está comendo você. Estão entendendo o absurdo que é isso? Quer dizer, esse absurdo está presente em todo o ensino universitário de filosofia no mundo, mesmo o melhor que exista. De vez em quando aparece um sujeito que tem uma presença real ali no meio. Tá certo? E, geralmente, os outros não entendem o que ele está dizendo. Porque se você faz como o Erich Wegener, que diz, não, você não estuda filosofia, você estuda a realidade. Bom, então ele estuda a realidade e chega lá uma série de conclusões. Ele é um cara que domina a técnica filosófica. E quando ele lecionou na faculdade europeia, o pessoal não entendeu o que ele estava falando. Não sabia nem do que ele estava falando. Veja, em geral, aquele negócio que eu falei para você do Oxford, né? Do livro do Evelyn Waugh, Bride's Head Revisited, né? Quer dizer, é toda uma atividade para manter as pessoas ocupadas e não deixar que elas se angustiem perante a morte, a dor, a perda, etc, etc. Atividade intelectual é uma defesa contra a vida, né? E é uma defesa que funciona, porque você está o tempo todo... Você, de certo modo, você se transporta para um outro mundo. Um mundo de abstrações, de formas, etc, etc. Né? Você pode passar a vida pensando nisso. E quando você começa a perceber essa deficiência, você entra numa sintomatologia, um tipo de angústia filosófica, Wittgenstein, tipo Wittgenstein, né? Que o Bertrand Russell perguntou, você está pensando em lógica matemática ou nos seus pecados? O Wittgenstein respondeu, é a mesma coisa. Wittgenstein é o tipo do sujeito angustiado, sofredor, né? Que no começo da vida se dedicou à filosofia analítica, viu que aquilo só o levava ao nada e chegou à conclusão que era a melhor coisa a fazer ali era ficar quieto. Diz, nós não precisamos ficar quieto, nós podemos conversar sobre coisas reais, desde que você se reúna, vamos dizer, não com professores britânicos, tá certo? Mas com pessoas de verdade que estão empenhadas em compreender alguma coisa da vida real e que não vão entrar nos problemas da vida real como se entra, por exemplo, num grupo de psicoterapia ou numa discussão em família. Eles vão entrar nesses problemas, mas levando todo o arsenal filosófico, toda a metodologia filosófica. Metodologia desenvolvida ao longo de 2000 e tantos anos, mas que praticamente já estava toda pronta em Platão e Aristóteles. Luzero, quando Platão fala o negócio da anamnese, onde você faz a anamnese, se não nas suas recordações de verdade? O próprio Erik Wagner também usa um método anamnético. Ou seja, como eu tomei conhecimento de certas coisas, como elas entraram na minha área de conhecimento? Eu tenho que voltar atrás da minha memória. Fazer como Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Não é isso? Então, é claro, a atividade filosófica começa com esse esforço anamnético. Saber de onde eu tirei as minhas ideias. Eu, no filme do Jornalista da Frisão, mencionei isso. Eu pergunto para o professor, de onde você tirou essa ideia? A pessoa não sabe. Ela sabe justificar a ideia, argumentar em favor dela, mas como que ela entrou na sua cabeça? Então, isso quer dizer que a ideia perdeu a sua conexão com a experiência real. Está entendendo? Agora, se você pegar qualquer livro de arte da memória, técnica da memória, você vai aprender duas coisas. Primeiro, aquilo que você entende melhor, você grava melhor. Isso. E, segundo, as ideias abstratas, você só as entende quando você consegue lhes dar uma figura concreta. Então, vamos pegar os conceitos abstratos que você está usando e vamos procurar uma tradução concreta, visível, sensível. Vamos usar um método materialista, nós só queremos coisas materiais aqui, né? Quer dizer, o nego vem, por exemplo, sei lá, ele fala das formas a priori. Eu digo, tá bom, então vamos ver se eu tenho o raio das formas a priori. Examinando, você vê, bom, de fato existe. Quer dizer, tudo que eu pensei, que eu percebi, havia certas formas prévias que já estruturavam aqui. Você pode descobrir isso. Isso existe até certo ponto. Então, qualquer conceito filosófico, você tem que procurá-lo na sua experiência concreta, senão não adianta nada. Senão você vai estar discutindo só palavras. Agora, do exame da experiência concreta, a gente tira essas conclusões aqui. Agora, se você vai estudar este problema, que é a partir, digamos, da linguística, a linguística vai fazer uma distinção entre signo e símbolo. E, bom, linguisticamente isso faz o sentido. Existem, tudo é signo, e desses signos, alguns são símbolos. Por quê? Porque o significado não se completa de algum modo. O significado está mais sugerido do que indicado. Quer dizer, não, você não tem um referente preciso. Mas nós acabamos de ver aqui, todos os referentes são imprecisos. Então, filosoficamente, você tem que inverter a fórmula. Há uma multidão de símbolos, e alguns deles eu uso como signos. Está entendendo? Então, signo é uma coisa que só existe convencionalmente. O que existe em torno de nós é uma infinidade de símbolos. E o que, que é símbolo? É o nome de um círculo de latência. Está entendendo? E tudo que existe tem um círculo de latência. Porque se ele não estiver, ele não pode estar presente. Ele é apenas uma ideia que eu tenho. Né? Então, por exemplo, o conceito de leão não tem círculo de latência. Porque o conceito de leão é apenas um esquema lógico de coisas que eu percebo em comum entre todos os leões. Mas esse, é evidente que esse leão comum não existe. Ele só existe no meu pensamento, então ele não tem círculo de latência. Agora, os leões de verdade têm. Né? Isso quer dizer, você não sabe o que o leão vai fazer no instante seguinte, mas algo ele vai fazer, a não ser que ele morra. Mas ele morrer também é um componente do seu círculo de latência, ele é mortal. Não é isso? Eu vi um vídeo de um leão que teve, não, um urso que teve ataque cardíaco. E morreu. O urso ia comer alguém ou algo, morreu. Então isso também pode acontecer. Tudo que existe. Os objetos mais simples, um grãozinho de poeira, ele tem um círculo de latência. O grãozinho de poeira, ele pode ficar onde ele está ou ele pode ser soprado para outro lugar. Você sabe o que vai acontecer? Não, não sabe. Agora, essa possibilidade de ficar onde está ou de ser soprado para quilômetros adiante, não existe? Não está nele? Claro que ele tem. Se ele não tivesse isso, ele não seria um grãozinho de poeira, seria, digamos, um poste. O poste não pode ser soprado para outro lugar. A não ser um furacão. Então, a hora que você entende que todas as substâncias que existem têm um círculo de latência, e se não tiver, elas são irreais, elas são apenas conceitos dessas substâncias. Tá certo? Então, você entende uma segunda coisa, que a distinção entre substância, propriedade e acidente é um negócio meio complicado. Aristóteles diz, bom, substância é o que a coisa é. A senhora aqui tem leão, montanha, ser humano, etc. Propriedade é aquilo que não faz parte da definição da coisa, mas decorre logicamente dessa definição. Como, por exemplo, eu dei o exemplo do quadrado. A definição de quadrado é só uma figura plana com quatro lados e quatro ângulos iguais. As propriedades geométricas do quadrado, você deduz dessa definição, mas elas não são dadas na definição. Por exemplo, você, para saber o que é um quadrado, você não precisa saber que dividido pela diagonal ele dá dois triângulos isósceles. Isso não faz parte da definição, né? Mas na hora que você analisa, você vê que é realmente assim. E assim por diante. Você pega toda a geometria de Euclides, consiste em deduzir de uma definição as propriedades do objeto. E acidente é aquilo que não está na definição e também não é propriedade, mas pode acontecer ao objeto. Por exemplo, um gato virar cuíca. Isso não é jamais você poderá deduzir isso da definição de gato, mas pode acontecer, não pode? Agora, um gato decorar as odes de Píndaro. Esse é um acidente que não pode acontecer para ele. Tá certo? Agora, tudo o que acontece no mundo pode acontecer só com substância e propriedade? Não. Tudo tem que ter um monte de acidente em volta. Tudo que acontece está num oceano de acidentalidade. Então, eu dou um exemplo para você, por exemplo, um homicídio, um sujeito que matou o outro ali na esquina. Digo, bom, a bala pode ser desviada do trajeto e acertar uma outra pessoa. Não é isso? E, por outro lado, o sujeito tem algum motivo para matar o outro. Ou foi para assaltá-lo, ou foi um problema de ciúme, alguma outra, uma divergência qualquer. O que que o elemento balístico do crime tem a ver com o motivo? O motivo do crime? Nada. É absolutamente impossível você deduzir uma coisa da outra. As propriedades balísticas do projétil não podem ser deduzidas do motivo do crime, e esse não pode ser deduzido das propriedades balísticas do projétil. Mas essas duas coisas têm de estar ali presentes para que haja o crime. Está entendendo? Então, o elemento, vamos dizer, físico do crime não pode ser deduzido dos seus elementos psicológicos, mas eles têm que estar os dois presentes. Então, tudo o que acontece se compõe, vamos dizer, tem como personagens os seus objetos, ou seja, as substâncias. Elas estão desempenhando as suas propriedades, mas elas fazem isso no meio de um oceano de acidentes, sem os quais nada pode acontecer. Então, naturalmente, pela lógica da Aristóteles, o acidente é aquilo que não é necessário. As propriedades decorrem necessariamente da definição, ou seja, da substância. Mas os acidentes não. Então, os acidentes não são necessários. Eles não são necessários logicamente. Mas, metafisicamente, isso é quando você vai ver, não a ordem interna do pensamento, mas a ordem efetiva da realidade, então você vê que os acidentes são necessários. Nem todos os acidentes, alguns acidentes são metafisicamente necessários e outros não. Agora, isso quer dizer que o conhecimento de qualquer fato real implica o conhecimento dos acidentes que contribuíram para que ele sucedesse e sem os quais ele não poderia suceder. E também tem outros acidentes que contribuíram para que ele sucedesse, mas sem os quais ele poderia suceder do mesmo modo. Se você não entende essa distinção, você não entende o que aconteceu. Opa. Bom, ontem eu avisei que poderia ter choradeira de cachorro, né? Já começou. Então, se nós entendemos que a presença real dos seres é a presença do seu círculo de latência, e que nós percebemos esse círculo de latência, isso é, a nossa percepção não é como se fosse contemplar uma tela estática no qual nada vai acontecer. Existe em toda percepção uma espécie de uma antecipação, Edmund Husserl chamava isso de protensão, quer dizer, em toda percepção existe uma retenção, que é aquilo que está na memória, que já não está presente, mas que se sumir da minha memória, eu não percebo mais o que está acontecendo. Existe a protensão, que é aquilo que eu espero que aconteça. Mas esse esperar não é um pensar. Isso está presente na própria percepção. Mas imagina, por exemplo, tem um sujeito querendo me bater. Um sujeito grandão querendo me bater. Pô, ele não está batendo ainda. Mas será que para perceber que ele está querendo me bater, eu preciso raciocinar? Ou já existe um temor instintivo que me faz assim, prestar uma máxima atenção em qualquer pequeno gesto que ele faça? Ele desviou o olho, piscou. Não é assim que as coisas se passam? Você não precisa pensar. Se fosse preciso pensar, bom, todo mundo viveria apanhando sem poder fazer nada, É assim, mas às vezes as pessoas conseguem se defender. Por quê? Porque perceberam em tempo. Elas não disseram, não, peraí que eu vou para casa pensar. Não é assim? Então, esse exemplo, vamos dizer, de uma agressão física é o que mostra com máxima clareza o que é o círculo de latência. O sujeito que está na minha frente, ele é, como se diz, ele tem toda uma latência pulsando na minha frente. ameaçando se realizar. Né? E todo mundo percebe isso. Então, mas é claro que não é só nessa circunstância, em muitas outras. Como é que esse pessoal pratica, por exemplo, programação neurolinguística? Não é observando coisas mínimas, a direção do olhar, a temperatura da mão quando pegam. Será que eles têm tempo de pensar em tudo isso? Ou eles têm que perceber tudo isso imediatamente? É. Então, ó, logo no começo do curso online de filosofia, eu mencionei um teste que fizeram, que era o seguinte, você tem aqui uma pilha de cartas, tem cartas vermelhas e cartas pretas. Quando você tira a carta vermelha, você ganha pontos, quando você tira a carta preta, você perde. E as pessoas levavam um certo, conjeturavam um pouco para ver qual carta iam pegar. Mas, ao mesmo tempo que eles faziam esse teste, eles colocavam os eletrodos na mão do sujeito que mediam se ele estava suando ou não. Então, a mão que ia pegar a carta errada começava a suar antes que o sujeito percebesse que era a carta errada. Isso é um círculo de latência. Às vezes, a nossa mente não está percebendo, o nosso corpo percebe. Então, nós estamos rodeados de latências, de coisas que podem acontecer a qualquer momento e que, de algum modo, nós pressentimos. Isso nada tem a ver com o pressentimento a longo prazo. Ou com, isso não pode ser chamado de percepção extrasensorial, porque é sensorial. Ela é sensorial, mas num nível, por assim dizer, quase que... Também não pode ser que pré-consciente, porque você está consciente disso. Ele é subconsciente, né? Meio inconsciente, meio consciente. Né? Ele está transitando de uma coisa para outra. E isso acontece conosco o tempo todo. Agora, se nós dissermos, ah, existe o consciente, existe o inconsciente, você fez a mesma coisa que você fez no causa e efeito. Uma coisa que é um processo contínuo, você separou em dois, agora você vai ter que juntar. Não é isso? Ora, é óbvio que se não existisse o trânsito permanente do consciente para o inconsciente, do consciente para o inconsciente, nós não poderíamos pensar e nem poderíamos perceber nada, porque nós temos que estar permanentemente conscientes de tudo. Não é isso? Então, por exemplo, qual a palavra que eu vou dizer em seguida? Eu não sei, não pensei nela ainda, mas daqui a pouco ela vem do subconsciente e aparece aqui. Tudo é assim. Né? Então não existe assim. Consciente e inconsciente não são coisas. Né? Não são sequer estados, eles são quase que são advérbios. Né? Agora, se você substancializa essas coisas, você as divide, né? E depois você não tem como juntá-las. Então, não vai derrubar o negócio aí. Então, a partir do momento que nós entendemos essas coisas, nós estamos rodeados de círculos de latência, e, portanto, quer dizer, a mesma coisa, se você entender a definição de símbolo, símbolo é o nome do círculo de latência, você entendeu que nós estamos rodeados de símbolos o tempo todo. Né? E que não existe realmente a diferença entre o conhecimento e o conhecimento simbólico. Todo conhecimento é simbólico, evidentemente. Tudo que nós temos são símbolos. Nós não temos mais nada. Tudo que nós percebemos é uma parte que indica um todo que está presente ou ausente. Nem presente nem ausente, está latente. Né? Tudo são partes que anunciam totalidades latentes. Não é isso? E isso é exatamente a definição do símbolo. Entenderam? O Mário Ferreira vai dizer que o símbolo, ele usa os termos do Piaget, assimilação e acomodação. Então, assimilação é o que você apreende do objeto. E acomodação é o seu ajuste à coisa que você está percebendo. Então, ele diz, no caso do símbolo, você realiza a assimilação, mas não totalmente a acomodação. Digo, mas me dê um caso onde você realiza totalmente a acomodação. Não tem nenhum caso. Só tem no mundo da lógica, dos conceitos. Quer dizer, o que você pensou é exatamente o conteúdo do conceito e a sua atitude, pelo que é exatamente a atitude adequada ao conteúdo. Mas isso só na lógica. Na percepção, isso não existe nunca. Por quê? Porque eu não posso me relacionar com nenhum ente na sua totalidade. Também por quê? Porque eu nunca estou totalmente presente. Eu, por exemplo, estou aqui presente com vocês com 71 anos de idade, mas eu garanto que eu já tive 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso estar presente com todas essas idades ao mesmo tempo? Não posso, eu lamento. Está entendendo? Então, a nossa presença é sempre a presença de uma parte que anuncia uma totalidade latente. E os objetos com que nós nos relacionamos são todos assim também. Então, nós somos entes simbólicos que estão se relacionando com outros entes também simbólicos. E isso, você veja a maravilha disto. Né? Porque isso mostra a imensa riqueza do mundo da percepção. E as operações que nós fazemos, assim, em 2 minutos, a operação de apreensão, retenção, proteção, etc., é uma coisa de uma riqueza inesgotável. E quando nós tentamos conceptualizar isso, nós não conseguimos. Ou seja, a posse intelectual, a posse racional que eu tenho desse processo é deficiente. Mas eu domino o processo na prática. Não é isso? Então aí eu lembro, né, aquilo que dizia o Delfim Neto. Ele dizia, na prática tudo é mais fácil do que na teoria. Não tem muita coisa que você sabe fazer, mas não sabe explicar como faz? Sei fazer, mas não sei ensinar. Então, muitas vezes, o estudioso ou o filósofo, como o mundo do que ele conhece é muito mais vasto do que aquilo que ele domina intelectualmente, ele se fecha naquela parte que ele domina intelectualmente e lida só com essa. Né? Tem uma falsa impressão de segurança. Mas, na verdade, ele está fugindo da realidade. Ele não quer lidar... Ele tem medo daquilo que ele chamou irracional. Eu digo, uai, mas por que você vai chamar isso de racional ou irracional? Né? O que, que isso tem a ver com o que eu estou falando? Né? Então, seja racional ou seja irracional, vai ser a mesma coisa. As coisas que funcionam exatamente assim. Se é racional ou irracional, não tem importância. Então, de novo, se eu usar conceitos filosóficos estabelecidos para lidar com realidades que você não descreveu ainda, significa que você está fazendo essa realidade caber dentro de uns pacotinhos que foram feitos, talvez, para outro tipo de objeto. Então, ora, se tudo que nós encontramos no mundo são símbolos, então, não há muita diferença, presta atenção, entre o conhecimento que você tem de um objeto qualquer, não há muita diferença entre o conhecimento que você tem de um objeto qualquer, seja um gato, uma lata de sardinhas, um urso, etc., e o conhecimento que você tem do universo inteiro. Porque o que é o universo inteiro? É uma parte que anuncia uma totalidade latente. Entenderam isso? Agora, a presença dessa latência é absolutamente indispensável. Existiu algum dia algum ser humano que fosse burro o suficiente para imaginar que tudo que existe é aquilo que ele está vendo no momento e para lá não existe nada? Por exemplo, nós estamos aqui nessa sala, a hora que ele sair nessa sala, abrir a porta, você cai no nada. É possível pensar uma coisa dessa? Alguém já foi suficientemente idiota para pensar um negócio? Nunca. Todo mundo sempre soube que, para além do visível, existe o invisível, mas o invisível está tão presente quanto o visível. E ele é, por assim dizer, o sustentáculo do visível. Era isso que Anaximandro chamava o aperon. Nós vivemos dentro de um círculo de coisas conhecidas que boia dentro de um oceano de coisas desconhecidas. Mas desse oceano de coisas desconhecidas, as coisas continuam sempre vindo para dentro do conhecido, e algumas que estão no conhecido voltam para o desconhecido. E isso é assim o tempo todo. Né? Nunca foi de outro jeito e nunca será. Ora, e o que eu sei, por exemplo, sei lá, do meu cachorro, do Big Mac? Bom, eu sei algumas coisas dele, né? E são uma parte de uma totalidade latente que eu jamais conhecerei, mas que eu sei que está lá, e com a qual eu sei lidar de algum modo. E o universo inteiro, exatamente a mesma coisa. Estão entendendo? Portanto, a presença do universo, a presença do infinito, é do mesmo modo que a presença de qualquer outra coisa. Estão entendendo? Então, o princípio, vamos dizer, da organização do conhecimento é a estruturação básica do mundo dos símbolos. Não é isso? Então, por isso que eu denominei esse curso Simbolismo e Ordem Cósmica. Veja, o principal dos símbolos que existe, eu descobri quando era pequeno. Eu não sabia que aquilo era tão importante. Eu contei até no vídeo que nós fizemos. Né? Quando eu era pequeno, eu tinha uma coleção de tartarugas, cuja chefe mais velha chamava Biju. E todo ano, meu pai me dava tartaruga nova. Ele passava cola na tartaruga, cobria de purpurina por um lacinho, dava um nome para a tartaruga e lá vinha ela. Né? E eu, nos fins de semana, eu botava as tartarugas no tanque para elas nadarem. E eu nasci com miopia no olho direito e hipermetropia no olho esquerdo. Então, eu via dois mundos diferentes, conforme fechava assim, né? Coisa, tinha uma aparência assim e tinha uma outra aparência. E eu sempre com a dúvida, o mundo é assim ou ele é assim? Né? Mas, apesar disso, eu continuava vivendo normalmente. E um dia eu botei as tartarugas para nadar no tanque e comecei a olhá-las com o olho direito e com o olho esquerdo, com o olho direito e com o olho esquerdo. Eu vi que, de fato, mudava um pouco a aparência, mas tinha uma coisa que permanecia constante. A direção para onde elas nadavam. Com este olho ou com este olho, se ela ia para a direita, eu estava vendo que ia para a direita, se ela ia para a esquerda, ia para a esquerda, se ela ia para o fundo, eu via para o fundo, ia para cima, eu via para cima. Opa! Então, isso quer dizer que em volta de mim existem coisas que podem ter uma aparência muito enganosa, tudo, o mundo das aparências é enormemente confuso, mas tem uma coisa que está rigidamente presente e que nunca deixa de estar presente, que são as direções do espaço. Elas estão presentes na minha percepção, como elas estão presentes nos objetos e na minha relação com eles. Elas abrangem tudo, tudo, tudo, tudo que nós percebemos. Em cima, embaixo, direita, esquerda, para trás, para frente. São as direções máximas em que o espaço se divide. Não tem jeito de você mudar isso aí. Né? Então, isto nós podemos chamar, isto é o símbolo dos símbolos. Qualquer ponto do espaço, ele está preso dentro dessa. Isso é uma espécie de. É uma cruz de três dimensões. Né? Qualquer pontinho, tem um em cima, um embaixo, direita, esquerda, para trás, para frente. Cada um de nós tem isso. Qualquer grãozinho de poeira tem. O Sol tem isso. As galáxias têm isso. Tudo tem isso. Ou seja, todos nós estamos presos dentro dessa cruz de seis pontas. Deu para entender? Essa cruz de seis pontas já foi o emblema do Brasil. Chama-se esfera armilar. Já viram a bandeira do Brasil Império? Era uma esfera armilar. É um símbolo do universo. Daí eles tiraram e botaram essa idiotice do Augusto Comte, Ordem e Progresso, que é o lema do filósofo que morreu louco. Isso é profético. Então, nós podemos entender que, quer dizer, as direções do espaço, nós podemos abrangê-las até um certo ponto. Todo certo ponto nós não vemos mais. Né? Mas nós sabemos que aquela parte que nós vemos anuncia a parte que nós não vemos. Né? O visível anuncia o invisível. E o invisível pode se tornar visível a qualquer momento. Então, as direções do espaço têm exatamente a mesma estrutura de qualquer círculo de latência. Está entendendo? Ora, os objetos todos que nós conhecemos, claro que nós podemos nos dedicar a estudá-los cientificamente. Mas o estudo científico é muito diferente do estudo filosófico. O estudo científico vai... O que ele vai fazer? Ele vai isolar certos aspectos do objeto e estudar esses aspectos como se fosse a realidade. Ou seja, não é uma coisa que dizer, a ciência jamais estuda um objeto concreto, ela só estuda aspectos. Aspectos considerados enquanto tais, sem a sua relação com o resto. Portanto, a ciência é o mundo da abstração. Ela só estuda objetos potenciais, ou, por exemplo, objetos mentais, objetos pensados, nunca objetos reais. Quando o sujeito começa a falar, não, a ciência estuda os fatos, não é possível. Nenhuma ciência estudou nenhum fato, porra. Porque todo fato é um fato concreto que tem necessariamente o universo inteiro da sua acidentalidade. Nenhuma ciência pode estudar isso. Isso não é acessível ao estudo científico. Então, o que a ciência faz? Isola um pedaço que ela considera o essencial, a verdadeira substância daquilo, as propriedades, e estuda isso aí, pronto, acabou. Se você juntar todas as ciências, fala, vou juntar aqui todos os pedaços para ver se eu compro um objeto inteiro. Não dá um objeto inteiro. Estão entendendo? Ou seja, a ciência nos dá precisão sobre certos aspectos abstrativos. Claro que nós precisamos dessa precisão para fazer um monte de coisa. Até para você graduar a velocidade do seu carro, você precisa disso. Para você saber quanto você vai gastar até o fim do mês, você precisa disso. E assim por diante. Mas isso não é conhecimento da realidade, mas conhecimento da operacionalidade. A ciência é um saber fazer. Ela não é um compreender o que é que está acontecendo. Está entendendo? Então, é claro que para você poder compreender um objeto qualquer na totalidade dos seus acidentes, você poder ter esse vislumbre correto do círculo de latência, você pode precisar de muitos dados científicos para completar, mas eles nunca completam um objeto. Você sempre vai precisar saber um algo mais. E isso é da natureza da ciência mesmo. É por isso mesmo que a investigação científica nunca termina. Não termina e não pode terminar. Por quê? Existe o raio do círculo de latência, pô. E sempre existem aspectos que a ciência não abordou ainda e sempre vai existir. Está entendendo? Por isso é que é um absurdo você tomar a ciência como se ela fosse a imagem correta e real do universo. Ela nunca é isso. Ela não pode ser isso em hipótese alguma. Ela só tem visão de aspectos abstrativos, separativos, os quais em si mesmos não existem. Estão entendendo? Eles só existem em função de uma abstração mental que você fez. Por isso, quando o pessoal louva assim, mas e os avanços da tecnologia? Falou, o que é que a tecnologia tem a ver com ciência? O raciocínio científico é exatamente o contrário do raciocínio tecnológico. Já expliquei e vou repetir. A ciência pega um conjunto de fenômenos e isola-os de tal maneira a poder encontrar para eles uma explicação comum, um princípio comum. O que faz a tecnologia? A tecnologia pega 1000 processos causais diferentes, heterogêneos, e os junta para produzir um resultado prático. Por exemplo, você diz assim, aqui tem um computador. Eu falei, bom, código binário, eletricidade, tecnologia do plástico. Importante exploração do petróleo, etc, etc. Existe um princípio comum a essas três coisas? Um princípio que possa explicar ao mesmo tempo o código binário, a tecnologia do plástico e a eletricidade? Fala, claro que não. São coisas heterogêneas, mas a tecnologia os junta para produzir o quê? Um computador. Isso quer dizer o seguinte, o computador não tem explicação científica. Deu para entender? Cada um dos seus aspectos, separado, pode ter, mas o computador não tem. Isso acontece com todos os objetos do mundo. Tudo que o ser humano faz é assim. Então, isso quer dizer que a tecnologia é um tipo de raciocínio específico, que consiste em juntar vários processos heterogêneos para produzir um resultado comum. Portanto, claro, o conhecimento científico pode ser um desses elementos heterogêneos que você juntou, mas ele mesmo não explica nenhum objeto tecnológico. Isso que eu estou falando é suficientemente óbvio, então você tem problema. Por que os filósofos não percebem isso? Porque eles nunca examinam a realidade, eles só examinam o conceito que se aprende na faculdade de filosofia. Eles nunca precisaram filosofar para a vida real, só para terminar, só para fazer o curso e passar de ano. Entendeu? Agora, esses problemas todos que eu estou colocando são problemas que eu... Estou falando do problema das tartarugas, eu comecei a pensar nisso, eu tinha 5 anos de idade, meu Deus do céu. Eu precisava resolver esse problema, eu via dois mundos diferentes. Então, Se a gente fala em estrutura simbólica do mundo, eu acabei de dar essa estrutura simbólica do mundo, é a cruz de seis pontas. Nisso está onipresente, né? As coisas grandes e as pequenas estão todas dentro da cruz de seis pontas. E tudo que nós entendemos é assim. Se você pegar qualquer situação humana, se você pega todas as teorias das ciências humanas, teorias da história, etc., etc., o que, que elas fizeram? Em primeiro lugar, elas têm uma distinção entre os elementos conflitantes. Não é isso? Sempre tem, no mínimo, duas forças em jogo. Pode ter mais, mas no mínimo duas. O que é isso? É horizontal, direita e esquerda. Elas também têm uma explicação do movimento histórico, movimento temporal. O que é isso? Para trás, é um movimento para trás e para frente, avanço e recuo. E elas têm, em seguida, uma hierarquia de importância, os fatores principais ou secundários. O que é isso? É a vertical. Isso é a mesma coisa que você dizer, todas as teorias sociais e históricas do mundo têm essa estrutura. Não, porque não pode haver outra. Então, isso é para você entender como um único símbolo reúne em si uma multidão de conhecimento heterogêneo que você nunca vai esgotar. Dei a entender por que a Suzanne Langer chama o símbolo de matriz de intelecções? Isso quer dizer que a inteligência simbólica, ela é a matriz de todas as formas de inteligência que existem. Estão entendendo? E a inteligência científica é só uma delas. Então, portanto, vamos dizer, a compreensão dos símbolos é o começo de toda a educação. Estão entendendo? Tá bom, vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco nós voltamos com perguntas. Então, se tiver perguntas, estou aí às ordens. Só vou falar no microfone. Fala no microfone, por favor. O pessoal de casa pediu. O antropólogo André Leroy, o Han, no livro Religiões da Pré-História, ele traça toda a ordenação simbólica das cavernas, símbolos masculinos, femininos, estabelecidos em locais topograficamente corretos, que se multiplicam, né, se verificam em vários locais em que ele cita. E aí eu queria saber do senhor se essa ordenação simbólica da caverna também é uma ordenação simbólica da psique e do mundo que eles conheciam. Bom, aí é o seguinte. Como eu defini o símbolo como o nome de um círculo de latência, e tudo no mundo é constituído de círculos de latência que se interpenetram, existem, é como a teoria dos conjuntos, você tem interseção e tem um conjunto que cabe dentro do outro, que se superpõe. Toda a estrutura do universo é isso. Tá? Portanto, qualquer sistema simbólico mais abrangente, ele vai ter necessariamente a psique e o cosmos. Não tem como escapar disso. Porque, no fundo, é a mesma coisa. Né? Agora, é importante entender o seguinte. Se o estudo dos símbolos é o estudo primordial, é o fundamento de tudo, então você precisa entender que o conhecimento científico é uma parte disso. E é uma parte que tem a ver não propriamente com o conhecimento da realidade, mas com a possibilidade de agir nela. Por quê? Se todo o nosso conhecimento é sempre um campo aberto, constituído de círculos que se prolongam para o infinito, que nós pressentimos, mas que nunca realizamos, a nossa ação está sempre limitada, certo? A tempo e espaço. Ela não pode ser uma ação em aberto. A ação em aberto é a ação descontrolada, tá certo? Então, a ação humana pressupõe o controle. O controle só é possível num território já previamente demarcado, que não corresponde com o universo real, mas só com, vamos dizer, a parte dele que nos interessa no momento. Quer dizer que o mundo científico é demarcado pelo nosso interesse e não pela estrutura da realidade. É só entender se você entende como que o conhecimento científico se encaixa dentro disso. Mas, se você pensar bem, a própria ciência, ela também é um círculo de latência, porque você não sabe onde ela vai terminar. Você não tem a menor ideia de que se o que você vai descobrir a semana que vem desmente tudo que você pensava antes. Aliás, isso vive acontecendo. Você pega o que eles chamam de revoluções científicas. Né? Então, a ciência também é uma série de círculos concêntricos, vamos dizer, cuja circunferência é ilimitada. Por isso mesmo, é esse que, para mim, me parece a suprema contradição, que a ciência se afirma como uma atividade permanentemente crítica e, portanto, exatamente como um círculo de latência, mas, ao mesmo tempo, ela pretende ter uma autoridade pública e ela pretende ser o árbitro da realidade. Hoje mesmo eu estava vendo o debate do Jordan Peterson com Sam Harris. Sam Harris é um cultor da religião da ciência. Para ele, só o que é fato científico comprovado é que vale. Eu digo, mas claro que isso não existe. Não há fato científico comprovado. Ele está comprovado por enquanto, mas daqui a pouco pode ser impugnado. Né? Então, se a ciência ela é uma atividade permanentemente crítica, então não tem sentido você proclamá-la como autoridade para decidir o que é real e o que é irreal. Elas podem dizer, olha, o que nós sabemos até agora é isso, mas pode ser outra coisa. Quer dizer, a própria natureza da atividade científica sugere a modéstia das suas pretensões, mas quanto mais ela progride, maior são as suas pretensões de autoridade. Né? Ao ponto de que hoje em dia você tem a classe científica que pretende moldar a cabeça do resto da humanidade, do jeito que ela bem entender. Isso é uma monstruosidade. Quer dizer, você praticamente está tampando o universo real. Você só pode perceber aquilo que a classe científica permitiu. É claro que é uma coisa alucinatória, e esse, se você quer saber, esse é o maior problema de hoje em dia, porque todos os sistemas tirânicos, totalitários que existem, todos eles se baseiam na ciência. O instrumento deles é a ciência. No século XIX havia os pensadores progressistas, como o próprio Ernest Renan, que eu citei agora mesmo, eu imaginava assim, né? Ele tem um livro, L'Avenir de l'Intelligence, o futuro da inteligência, né? L'Avenir de la Science. E acreditava que esse progresso infinito da ciência inauguraria uma era de liberdade, democracia, etc. Isso é absolutamente impossível. Né? A ciência só pode restringir a liberdade, não aumentá-la. Não tem como aumentar. Então tem que ser, vamos dizer, uma restrição parcial e consentida. Quer dizer, você aceita não fazer certas coisas porque no momento aquilo não combina com a mentalidade científica vigente, mas é uma coisa provisória. Se você vira, por exemplo, a própria ciência, ela limita, de certo modo, a sua própria autoridade quando esta autoridade se torna desafiadora para ela mesma. Por exemplo, quando hoje em dia você tem provas inequívocas de que há diferenças brutais de QI entre diferentes grupos étnicos. Não é isso? E, evidentemente, há uma associação entre o QI baixo e alto nível de criminalidade. Mas você não pode dizer isso em público, o cientista não pode dizer isso em público, senão vai ser chamado de racista. Então, ele é obrigado a negar os próprios resultados da sua ciência. Eu digo, por que ele ficou assim? Bom, foram vocês que arrumaram esse problema, não fui eu. Agora, no Brasil, nós temos um problema de QI, que é uma coisa gravíssima, né? O QI brasileiro há 40 anos vem baixando. Como está sendo medido para a gente afirmar isso? Por testes. Querendo que você disse que os testes não são bons? Eu achava, mas hoje eu já vi. Na época que eu disse até onde eu conheci, os testes não eram bons, mas hoje estão muito melhor. Em média, eles são confiáveis. E isso é feito, vamos dizer, por testes aplicados em massa, né? Nas escolas, nas fábricas, etc, etc. E você facilmente divide por grupos étnicos. Agora, evidentemente, o QI médio não pode prever o QI de ninguém. Você pode pegar a comunidade QI mais baixa e lá aparece um baita de um gênio. Pode acontecer. Por isso que não tem sentido você tentar hierarquizar as oportunidades da sociedade por grupo étnico. Isso não faz sentido. Além de ser uma brutalidade, vai dar errado sempre. Né? mencionar no livro do Bertrand Russell, a perspectiva científica, que o senhor já analisou em algumas aulas, né, que mostra claramente, o senhor fala que é o caráter psicopático, né, da pensamento dele, né? Sim. É claro, é bem evidente isso. Né? Não, esse era completamente biruta. E ele foi um grande matemático, mas a filosofia dele realmente não vale nada. Não, não vejo nada ali. Ah, Olavo, precisa repetir a pergunta porque o pessoal não está entendendo nada. Por quê? Não, porque se você responde sem a pessoa... Ah, não, mas ainda é dentro da mesma pergunta. Tá. Tem mais perguntas aí? Não tem, eu vou embora. Professor. Mas veio fazer pergunta aqui. Toda a sociedade mundial hoje. Ah, já faz. Eu acho que eles não vão. Bom, o microfone pega. Pega. Toda a sociedade mundial já faz isso mais de 100 anos. Ela está calcada nas realizações da ciência. Isso que o senhor falou faz sentido, apesar de uma grande parte dos ouvintes, inclusive, não apenas eu, foram formados em uma base científica, né, principalmente técnica. O senhor vê alguma saída ainda para alguma sociedade mundial para colocar o limite correto na ciência? Porque todo mundo que estuda a história vê que isso é verdade, a ciência foi utilizada e isso aumentou a autocracia. Mas há alguma chance, existe alguma luz em alguma sociedade no mundo em que a ciência seria colocada no devido lugar? Então, o mundo da ciência não é delimitado pela estrutura da realidade, pela estrutura do cosmos, mas pelas nossas possibilidades de ação. E as possibilidades de ação, elas estão hierarquizadas conforme o poder de ação. Portanto, quem tem mais poder de ação delimita o horizonte cognitivo permitido e proibido, ou conveniente e inconveniente. Então, é claro que isso é determinado pelos governos e pelas grandes fortunas. Este é o mundo deles, é o mundo em que eles vivem, é o mundo no qual eles querem que a gente viva também. Mas os bebês que nascem ignoram isso completamente e continuam entrando dentro da mesma estrutura da realidade que sempre existiu. Isso quer dizer que esta proposta, vamos dizer, do controle social científico, ela sempre vai falhar. Ela nunca será realizada, mas ela produzirá outros resultados que ela mesma não prevê. Se ver as duas grandes propostas totalitárias, o comunismo e o nazismo, não produziram o que diziam que iam produzir, mas produziram efeitos. Porque efeitos absolutamente desastrosos, catastróficos. Não é isso? E vai ser sempre assim. Quer dizer, quando o sujeito diz que vai fazer uma coisa impossível, ele vai fazer alguma coisa, mas será certamente outra coisa. E essa coisa, ele não tem controle sobre ela. Então, isso quer dizer que quanto maior o controle social, maior o descontrole social. Quer dizer que a sociedade perfeitamente controlada corresponderá ao caos total. Porque, você vê, tudo que nós falamos aqui nos mostra que, quer dizer, a estrutura da realidade é uma estrutura sempre em aberto, mas não totalmente em aberto. Ela é uma tensão entre o conhecido e o desconhecido. Uma tensão entre o controlado e o incontrolável. Sempre foi assim. Nossa vida é assim, nossa percepção é assim, as artes são assim, a própria ciência é assim, os planos políticos, o poder político é assim, tudo é assim. Bom, vai chegar um dia que as pessoas vão ter que reconhecer que é assim. Né? E entender que toda proposta de controle social, ela, se não for ela própria controlada, ela só vai produzir caos. Nesse mesmo porquê, é o seguinte, você quando começa com o seu belo plano de controle social, você tem uns 30, 40 anos, até você implantar o seu controle social, você está com 70, 80 e já está para morrer. Então você já não está controlando mais coisa nenhuma. Isso é o óbvio, né? Chega aí o Ciro Gomes, eu quero controle social. Quantos anos você tem? 60. Quanto tempo você vai precisar para fazer o tal do controle social? É só pensar um pouco, você vê que isso é absurdo. Controle social, na verdade, não existe. Existe é um esforço para implantá-lo. E esse esforço produz resultados, que não tem nada a ver com o resultado anunciado. É sempre assim. Você vira, por exemplo, na União Soviética. Hoje sabe-se que na União Soviética 50% da economia era economia privada. 50%. Era proibida, mas estava lá. Mas se era proibido, por que eles não acabavam de vez com ela? Porque se acabasse de vez com ela, ia acabar de vez com a economia inteira. Então, os caras estavam dizendo, olha, o comunismo é impossível, mas nós vamos continuar agindo em nome dele. Você não vai fazer comunismo nenhum, você vai fazer um outro treco, que não tem nem nome. A economia soviética não tem nome, você não sabe que porcaria é aquela. Na China, eles são um pouco mais espertos, eles estão admitindo esta margem de confusão, tá certo? E eles exercem o controle nos domínios onde a ação governamental é possível. Mas tem outras áreas onde acontecem coisas que eles não podem prever, como a expansão do cristianismo dentro da China. Até tem um ex-presidente da China, acho que o Deng Xiaoping, falou assim, se eu pudesse, eu transformava o cristianismo na religião oficial da China. Eles não contavam com isso, e aconteceu. Esse negócio do controle dos nascimentos, tá? já afrouxava esse negócio. Né? Então, todo o controle social acaba descontrolando tudo. Então, vamos dizer, por isso que eu acho, e tem razão Lao Tse, né? O melhor governante é aquele que não faz nada. Tem um presidente americano, não lembro qual foi, era um gordo, esqueci o nome dele. Ele acordava de manhã e perguntava, o país ainda está aí? Esse é um ótimo presidente. Então, agora, no Brasil, a tradição das eleições presidenciais é cada um vir com um plano de Brasil. A gente vem com um plano de Brasil inteiro, pronto. Né? Claro que nunca nenhum plano foi realizado e nunca será. Né? Agora, eu, por exemplo, o Bolsonaro é um candidato muito mais modesto, porque ele diz, bom, eu vou tentar resolver um ou dois probleminhas. E o resto não sei. Eu achei isso muito mais racional do que você ver um plano de Brasil. O Ciro Gomes, eu mesmo sou um dos culpados da existência política do Ciro Gomes, porque o primeiro candidato presidencial dele foi eu que lancei, sabe? Foi na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, onde ele lançou o livro, que era o programa dele, o Plano de Brasil, que ele fez junto com o Roberto Mangabeira Unger. Eu não tinha nem lido o livro, depois quando eu li, eu lancei o livro, fiquei horrorizado quando li o livro. Mas eu não conhecia direito o Ciro Gomes, ele parecia um sujeito simpático, tá? Tá, vamos lançar o livro dele, lançamos. Né? Foi um comício. Foi um comício. Ele transformou aquilo num comício, uma loucura. Uma loucura. Depois eu li o livro do Mangabeira Unger, eu fiquei horrorizado. Falei, esse homem é completamente doido, né? É um sujeito, ele nunca escreveu uma linha a respeito da realidade, só a respeito do que deve ser. Ele é o cara mais normativo do mundo, né? Ele é o próprio, a palavra de Deus. Espero que não pegue seu vídeo fora do contexto e assumo isso como um apoio ao Ciro. Não, eu estou me penitenciando, eu ajudei o cara a se lançar como candidato. Não faria isso hoje, de jeito nenhum. Mas na época ele me impressionou como um sujeito assim, eu não tinha lido o livro, não sabia qual era o programa. Ele é um cara que fala bem, parecia um homem corajoso, tal. Inclusive um cara falou umas besteiras lá, ele ameaçou dar umas porradas no cara. Me impressionou bem, falou, esse cara é macho. Mas é completamente biruta. Era Top Books. A Top Books, é. Olha, tem várias coisas que eu fiz e que eu me arrependo. Uma delas foi... um amigo comum pediu para eu escrever umas sugestões para o Itamar Franco. Eu fui lá e escrevi um negócio sugerindo que o Itamar Franco, isso foi quando? 20 anos atrás. Ele era um cara nacionalista, ele estava contra esse negócio globalista. Falei, por que você não faz um congresso nacionalista mundial? Você pega todas as correntes nacionalistas do mundo, de direita e esquerda, reúne tudo em Belo Horizonte e você sai como grande líder nacionalista do mundo. A ideia é incrível, né? Só que daí. Mas tudo por escrito, né? Não, eu redigi o relatório, explicando tudo como é que ia fazer. Tá? Alguém deu uma cópia desse negócio para o Inácio Ramonet, que é o homem do Le Monde Diplomatique. E o Inácio Ramonet transformou aquilo no Fórum Social Mundial. no qual o Itamar Franco não foi nem convidado. O mundo é cheio de ironias, porque a gente não controla nada. Aquilo é aquilo deu nisso. Então, eu gosto muito de comparar esse reino da controle social à pintura com aquarela. Para você desenhar um céu na aquarela, como é que você faz? Você pinta. Você não pinta nada, você joga água, espalha água na coisa e joga duas gotas de tinta e daí fica fazendo assim com o papel para dar um efeito de céu. E dá. É assim que se faz em política, não dá para controlar nada. É tudo mais ou menos. Mas eu acho que na esfera do conhecimento também, esse mais ou menos, esse indefinido, ele faz parte da estrutura da realidade. O nosso horizonte cognitivo, ele muda todos os dias. Entra uma informação nova e você esquece outra. Não é isso? Então, alguém, acho que foi o Jean Forrestier, que escreveu, falou, não, além da história do conhecimento, nós temos que escrever a história da ignorância. Quer dizer, tudo aquilo que nós fomos esquecendo no decorrer do tempo. E eu comecei a estudar esse assunto, a história da ignorância, coisas esquecidas. É uma monstruosidade. Coisas que nós entendíamos e, de repente, não entendemos mais. Mas, como nós só lembramos daquilo que aumentou, nós achamos que estamos nos píncaros da glória, tá entendendo? Nós nunca soubemos tanto quanto hoje. Não é verdade. Quando você também estuda ciência antiga, tem um livro de um arqueólogo polonês chamado Schwaler de Lubitsch, que estudou o templo de Luxor e foi vendo os elementos da ciência egípcia que estavam ali gravados no templo de Luxor. É um negócio que ultrapassa o nosso entendimento. Eles já sabiam tudo isso, eles entendiam, nós não entendemos mais. E tem muita coisa, vamos dizer, ciência antiga, que nós começamos a dar interpretações místicas e esotéricas, mas que não eram místicos nem esotéricos quando foi inventado. Então, também esse negócio do místico e do esotérico, isso tudo não existe. Conhecimento é conhecimento. Agora, como toda estrutura do conhecimento é uma estrutura em aberto, é uma estrutura simbólica, nós temos que entender que também é a ciência assim. Quer dizer, não existe esse limite. Aqui está o conhecimento científico e lá está o simbólico, místico, esotérico. Isso é tudo uma bobagem. Isso é uma questão administrativa. Quer dizer, eu não quero que, a hora que o senhor funda uma universidade, ele tem que separar os vários departamentos e dar um edifício para cada um. Então, ele disse, aqui é tal coisa, ali é tal outra coisa. Mas é uma separação só espacial. Cognitivamente, não existe essa separação. A própria separação de história e geografia. É muito difícil você entender onde termina uma coisa e começa a outra. Mas o me lembro do Husserl, quando ele desenha a epistemologia com campos muito bem delimitados. Não, Edmundo Husserl, ele acreditava na possibilidade de uma ontologia geral, teoria geral do ser, que inclui o que ele chamava as ontologias regionais, quer dizer, os modos de ser dos vários tipos de objetos. Que ia aí, por exemplo, sei lá, desde as borboletas até a teoria atômica, né? Cada um tem o seu modo de ser e tem as suas exigências próprias. E existem terrenos que são interconectados e outros que são eternamente separados. Ele tem a frase dele, que eu acho maravilhosa, ele diz, não existe uma embriologia dos triângulos nem uma trigonometria dos leões. Quer dizer, são domínios regionais absolutamente separados. Tá certo? Mas eles estão separados? Bom, eles estão separados nos triângulos e nos leões, mas na nossa mente não. Senão, essa própria frase dele seria impossível. Quer dizer, ele sabe a relação entre o triângulo e o leão. Ele sabe que estão separados. Portanto, na mente dele, são elementos de consciência que estão conectados de algum modo. Estão conectados pela sua desconexão objetiva. Conectados subjetivamente pela sua desconexão objetiva. E tudo é assim, quer dizer, também é a própria distinção do subjetivo e do objetivo. Ela também é... Aí precisa entrar o elemento do Mário Ferreira, que ele chama as tensões. Quer dizer, tudo isso, em todas essas relações, existe um elemento tensional, quer dizer, uma coisa que força para ir para uma certa direção, mas não vai. Mas, Então, no fim, tudo é uma vasta pintura de aquarela. Quer dizer, e a única é a precisão da imprecisão. É por isso que eu insisto tanto com os meus alunos, que a primeira formação que eles têm de adquirir é artística e literária. Mas mesmo, mas eu estou falando já de educação letrada. Mas antes disso, você teria que ter, vamos dizer, o domínio corporal. A ginástica, o esporte, essa coisa toda, que vai dar para o indivíduo a percepção real da sua posição no espaço e da sua relação com os objetos. Se ele não tem isso, ele vai sempre ser um doido. Ele não tem, por exemplo, a visão correta da... Vamos dizer, da o que, que ele pode mover com a força física, o que ele não pode. Ele não tem a noção, vamos dizer, muito precisa do limite da sua capacidade de ação. Porque mentalmente nós podemos imaginar que nós somos Deus e que nós vamos, vamos criar um novo universo. Né? Um dia todo mundo está transformando o mundo. Né? E o que transformando o mundo? Você está transformando nem você mesmo. Você não pode transformar um cachorro. Pô, né? Isso é tudo ilusão. Né? Mas alguma possibilidade de ação real nós temos. Isso aí nós a descobrimos. Bom, tentando usar a nossa força para fazer certas coisas. Às vezes dá, às vezes não dá. Mas, por exemplo, muitas vezes eu tive essa experiência de nadar pensando que ia para um lado e ia parar no outro. Eu falei, tá, a minha intenção é ir reto, mas foi na diagonal. Eu acho que poucas pessoas escapam disso, né? Então, o domínio do espaço físico é básico na nossa imaginação. E ele é todo baseado na cruz de seis pontas. Que é uma coisa que... como nós localizamos a nossa Terra, nosso planeta no espaço? Pela cruz de seis pontas. Como localizamos um grãozinho de poeira? Pela mesma cruz de seis pontas. E o objeto que se move? Pela cruz de seis pontas. Como que nós fazemos uma narrativa histórica? Pela cruz de seis pontas. Porque há sempre um conflito, né? Direita e esquerda, né? Há um movimento de trás para dentro e há uma hierarquia de fatores, a vertical. Isso está sempre presente. Então, veja, um dos motivos do impacto do simbolismo astrológico nas civilizações é por causa disso. Porque tudo que ele faz é baseado no desenho da cruz de seis pontas. Então, é por isso que é fácil você transformar o sistema planetário numa espécie de imagem geral do mundo. Agora, esse é o problema, nós vamos estudar depois nas aulas. Uma coisa é saber se o esquema simbólico corresponde à estrutura geral do mundo e à estrutura geral do acontecer humano, e outra coisa é saber se os movimentos reais do céu, as posições do planeta reais, têm algo a ver com os fatos reais da Terra. Esse é outro problema completamente diferente. E todo mundo, quando começa a discutir, já confunde. Né? Então, você tem... Quer dizer, a astrologia como sistema simbólico é uma coisa, a astrologia como pretensa ciência analítica e produtiva é outra coisa. Não é isso? E também, vamos dizer, a possível existência de um fenômeno astral real, quer dizer, alguma correspondência real, física, entre os movimentos dos planetas e os acontecimentos terrestres, é um terceiro problema ainda. Nada disso foi estudado ainda. Por quê? Porque todo mundo já entra no assunto não com olhos limpos, você está entendendo? Mas já com o olho de um interesse profissional, científico definido. Já que o senhor mencionou a estrela, esse referencial de seis pontos, poderíamos considerar ele os três eixos de Galileu, X, Y, Z? Sim, sim. Só que coordenadas as cartesianas também. Bom, interessante. E a segunda coisa em relação a isso, a própria astrologia, e daí toda a disputa com a astrologia, que nós estamos no centro, o Sol no centro, pois bem, interessante que a teoria da relatividade ela é baseada em dois postulados. A cruz de seis pontas. Sem dúvida. Os referenciais de Galileu permanecem no mundo. E o segundo é que a velocidade da luz ela é constante e igual para todos os objetos, independente da posição da velocidade. Isso é praticamente a base da astrologia. Você tem o referencial das seis direções aqui e um centro universal, que é onde você estiver, vai ser o centro. Você vira. A questão de geocentrismo e heliocentrismo surge com relação ao sistema solar, não com relação ao universo. E esse foi o problema na discussão entre Galileu e São Roberto Bellarmine, que Galileu propunha que o Sol fosse o centro do universo. E São Roberto Bellarmine disse, não pode ser, nós não sabemos onde está o centro do universo. E São Roberto tinha razão, ele estava certo. Mas, é claro, na história, uma espécie de mitologia, lenda urbana, né? Inverte o negócio dizendo que Napoleão estava certo, Galileu estava certo, ele não estava certo. Até chamei Galileu de Napoleão, porque é tão doido quanto. Na verdade, Galileu estava errado, mas ele estava certo com relação ao sistema solar, se estivesse. Mas, na verdade, nem isso nós sabemos. Se você quer saber, a disputa de geocentrismo e heliocentrismo ainda continua. E você não vai pedir para eu resolver, porque eu não sei resolver. Mas eu admito que a discussão ainda existe e ela é legítima. Se a luz tem a mesma velocidade, independentemente da posição da velocidade dos elementos, não dá para se dizer que qualquer objeto que gera a luz possa ser considerado centro. Não pode, claro que não. Repita essa observação aí. Não é uma pergunta, é uma observação. A teoria da relatividade restrita ela é baseada em dois postulados. Primeiro, que os referenciais de Galileu ou a estrela de seis pontas, né, eles valem, independentemente da aplicação que for dada, os três eixos. E segundo, é que a velocidade da luz é constante, independentemente da posição ou da velocidade dos objetos. Quer dizer, se você estiver parado agora, ou estiver andando a 200 mil quilômetros por hora, a velocidade da luz ainda vai ser a mesma, 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, isso dá para se inferir que a luz seria um referencial universal, mas se algum objeto, como por exemplo nessa sala, ele é a origem da luz, nenhum deles pode ser considerado o centro, porque ela está em todos os lugares ao mesmo tempo com a mesma velocidade. Esse é o nosso universo, é a realidade que nós vivemos, segundo a ciência. Sem dúvida, não há um centro luminoso. Então, é assim como está na Bíblia. A luz é a realidade primordial e as coisas se compõem de luz. Portanto, não há um centro luminoso que está irradiando. A luz está em todas as direções e ela nos constitui. Ponto final. Eu acho que esse é um ponto consensual, assim, desde a Bíblia até o Einstein. Eu acho que não se discute isso. Olá, tem um texto seu que chama Antropologia Filosófica. Que você. Peraí, fala. Há um texto seu que chama Para uma Antropologia Filosófica, já antigo, e acho que de 2004, que você, usando esse simbolismo da cruz, seis pontos, se estabelece a forma da experiência humana na existência terrena. Então você fala que ela é composta de três eixos, né? Com os polos que se opõem, né? Então, o primeiro eixo seria a origem, enfim, né? Ninguém sabe de onde veio nem para onde vou. Natureza e sociedade, o ser humano não tem uma ideia muito clara, nenhuma das ciências consegue dizer, né, o que exatamente é a nossa herança natural e o que é cultura, e a transcendência e imanência, né? E todos esses polos, eles são... um misto de conhecimento e desconhecido. Né? Todos eles. Isso está perfeitamente válido, André. Talvez fosse interessante achar esse texto. Está no site. Fazê-lo aqui. Né? Virou. Então, isso continua perfeitamente válido. Você pega esses... você tem um eixo temporal, você tem um eixo espacial e você tem uma vertical. Isso aí não tem você como escapar disso aí. Então, aí não fica claro no seu texto que essa explicação que vocês estavam conversando sobre a luz e a estrutura do corpo é que há um análogo entre a existência humana e a existência do universo que se estabelece por meio dessa estrutura da luz. Claro, claro. Isso quer dizer, vamos dizer, que nós conhecemos o universo por participação nele. Ele não é um objeto que esteja diante de nós. Eu até chamava de objeto, objeto quer dizer aquilo que está diante, objeto. Nada, na verdade, é objeto. Nós estamos nos relacionando com tudo, estamos dentro do campo da realidade. E, em vez de observá-lo, nós, de certo modo, nós o confessamos, nós o admitimos. Quer dizer, nós tomamos consciência da modalidade da nossa própria experiência e nós confessamos. Né? Realmente é assim. Nele somos, vivemos, nos movemos e somos, claro. Mais alguma pergunta? Eu fiquei pensando na pergunta, né? Na tripla intuição. Nessa discussão, se a gente colocasse... Bom, a tripla intuição eu vou mexer amanhã. Tá. Então. Beleza. Mais alguma? Veja, toda a abordagem do símbolo pelas ciências humanas parte da existência de símbolos culturais. Tais símbolos são criados e funcionam em determinadas culturas, etc., etc. Mas acontece o seguinte, os símbolos culturais eles não são propriamente símbolos, são símbolos de símbolos. Os símbolos são apreendidos na própria realidade e daí eles se condensam em formas culturalmente admitidas. Mas essas formas culturalmente admitidas não têm explicação em si mesmas. Eu disse que, em geral, historiadores, antropólogos, sociólogos que estudam símbolos, eles sempre vão partir dos símbolos culturalmente existentes, símbolos que existem em tal cultura, em tal outra, em tal outra, em tal outra, em tal outra. E querem fazer uma teoria disso, mas você não pode fazer uma teoria disso porque a existência desses símbolos culturais é meramente empírica. Foram coisas que aconteceram em determinadas culturas. E esses símbolos não poderiam ter vindo à existência a não ser partindo dos símbolos naturais. Agora, tem gente que nem sequer admite ou nem sequer pergunta da existência de símbolos naturais e quer estudar o simbolismo. Eu digo, como? Como é que você vai estudar o simbolismo, por exemplo, o que o sol representa na cultura tal, cultura X ou Y? Se você não admite que o sol universalmente significa algo, quer dizer que todas as culturas inventaram todos esses símbolos? Se todo mundo simbólico, tudo inventado, então a humanidade já teria acabado há muito tempo. Por isso seria uma tal loucura. Né? Agora, é muito fácil você olhar todas as culturas do passado como se aquilo fosse um bando de louco e o primeiro cara racional é você. Mas essa ideia é francamente megalômana. É evidente que toda cultura capaz de sobreviver, ela tem uma noção da realidade, ela está perfeitamente encaixada na realidade de algum modo. Por mais psicótico que seja, você pode pegar a cultura asteca, que era baseada no sacrifício humano. Eu digo, bom, alguma utilidade dentro dela está no sacrifício humano, tinha de ter, senão ela já teria acabado. Quer dizer, é claro que você pode fazer a crítica cognitiva, né, a crítica epistemológica de uma cultura inteira. Claro que você pode. Por quê? Porque o conhecimento dela tem limite, como o de conhecimento de qualquer ser humano tem limite. Então, ele tem, vamos dizer, um horizonte de consciência que termina em algum lugar. E tem um para lá que ela não está enxergando. E, às vezes, você pode ter, vamos dizer, culturas inteiras, sociedades inteiras, baseadas na recusa do enxergar para lá do seu horizonte de consciência. Esse é um fechamento, né, do horizonte de consciência. Só pode saber isso aqui, para lá não pode saber. Então, você está condenado à morte, evidentemente. Se você pensar por que os espanhóis acabaram tão facilmente com os astecas. Os astecas viviam num mundo fechado, numa espécie de bolha. Né? Então, o horizonte de consciência é tirânico, por assim dizer. Então, eles não entendiam os espanhóis e nem acharam que precisavam entender. Ele simplesmente não entendia o que o Hezbollah estava fazendo e não tinha cabeça para perguntar nada que estivesse fora do seu universo de referência. Então, o Hernán Cortés entrou lá e fez uma desgraça. Quer dizer, eles pagaram caro pelo seu dogmatismo. Né? É claro que nós até ficamos felizes que essa cultura tenha sido extinta, porque é um negócio baseado no sacrifício humano. Coisa boa, não é? Né? Claro, pode dizer que, nesse caso, os aztecas já não tinham mais uma cultura baseada num sistema simbólico, mas num sistema de signos. Sim, exatamente. Tinham transformado os símbolos em signos. Conseguiam ressignificar... Claro. O símbolo não estava em aberto mais. Fechou. É a mesma coisa que acontece com comunismo, nazismo. Né? Se você pegar, por exemplo, a luta de classe, bom, a luta de classe é um símbolo de coisa que realmente acontece, mas é muito complicado. Né? Você pode dizer, ah, o burguês explora o proletário? Eu já vi tanto proletário explorando o burguês. Pô, né? Assim como os homens dominam as mulheres. Bom, os homens dominam as mulheres dominam os homens. Quem é que não sabe que é assim? Né? Às vezes é um, às vezes é outro, às vezes é os dois ao mesmo tempo. Mas se você quer fechar a coisa para você criar, vamos dizer, uma ética justificadora do que você está fazendo, então você vai transformar os símbolos em signos e vai fechar tudo dentro de uma bolha, né? Criar um pseudo-universo. Até certo ponto, esse pseudo-universo vai funcionar. Pelo menos para quem acredita nele. É o negócio do Lévi-Strauss, feiticeiro e sua magia. Se você tem aqui uma tribo que acredita na magia, a magia vai funcionar objetivamente para aquelas pessoas. Não é sugestão. Né? Não é por autossugestão, é outra coisa. Então, até certo ponto, aquilo vai funcionar, mas um dia isso vai entrar em colapso. Ou vai ser... A primeira informação não prevista, né? Demole tudo. Tem um conto maravilhoso do Hermann Hesse, que se chama O Selvagem. Ele tem uma briga com o pajé da tribo e ele é expulso da tribo. E ele sai andando, e daí ele descobre o mar. A tribo, o mundo totalmente ignorado pela tribo. Os caras não sabiam que existia o mar, meu Deus do céu. Então, o que significa? Na hora que você descobre o mar, o que significa aquela tribo para ele? Não significa mais nada. Então, eu acho que as culturas mais poderosas são aquelas que mais têm um horizonte em aberto. São capazes de se adaptar à entrada de novas informações. Mas a tendência de fechar a coisa é a seguinte. Aí já não é o domínio do homem sobre o universo, é o domínio de um homem sobre os outros homens. Quando as pessoas dizem a ciência aumenta o nosso domínio sobre o mundo material, falo, não, a ciência aumenta o domínio de uns homens sobre outros homens. E daí ela tenta fechar, e com isso ela perde o domínio sobre a realidade material. Ela domina pessoas, escraviza pessoas. Mas ela já não é capaz de se adaptar tão bem ao universo material. Então, deu para entender? Então, por hoje é só. Até amanhã.